4-0, Xamon 183. Controle Salvador, boa tarde, bom dia, TAM 39, questão 3216, 1150 nivelado. TAM 3216, Azul 4060, para interceptar o localizador, curva à esquerda, por 310 em forma estabilizada. Esquerda 310, reportará estabilizado, Azul 4060. TAM 3261, noção de identificação, chegada a CARI, desse manter nível 040. Descer e manter na chegada CARI para o 040, TAM 3216. Bono 777, chame Recife 288, até no 3325. 288, bom dia. Táxi Yakuza na interseção para ingresso na pista, Caçador 06. TAM 9354, na escuta. Trinta minutos, ok. Após a decolagem com curva direita, linha do litoral, reporte na interseção pronta. Nível pouso por 6740. 6740, tem pouso autorizado na pista 28, 250 graus, 8 nós. Dado. Estabilizado na final, azul 4060. Azul 4060, chame todo no 8 decimal 3. Corre 183, azul 4060. Iniciando o retorno da 3191. Gente. Firmando pro gate 2 pro 3191. Firmo. Corre Salvador, bom dia, azul 4060. Para a Torre Salvador, quem modulou foi o Azul 4060. Afirmativo, bom dia, está na final do Zulu. Bom dia, continue a aproximação, informarei pista livre, o vento é de 260 graus, gás nós, Azul 4060. Gente, aguardando pista livre, Azul 4060. Leve 6740, seu solo é 04, alisar na cabeceira oposta, chame solo 219 para ataque. Alisar na cabeceira oposta, 219, bom serviço. Igualmente. Caçador 06, estou autorizado a alinhar e decolar da pista 17, seguindo o eixo da 17. Acuse fora do solo, vento de 250 graus, com uma dúzia nós, Caçador 06. 3-2, 1-6, autorizado em tempo para 2 mil pés, 1-3 na cara, vai espantar estabilizado, 3-2, 1-6. Levando a sua escuta. TAM 3895, mantém a posição. Aguarde para iniciar o push. Mantém posição, TAM 3. 6740, autorizado táxi via Índia e para o gate 04. Via Índia, gate 04, 6740. Fora do solo, com curva à direita, o caçador 06. Senhor normativo, decolado ao 05, passe o controle em 119.8, caçador 06. Mantendo o controle em 119.8, caçador 06. O 4060, pista livre, pouso autorizado na 28, 240 com 14 nós. 7, livre pouso, pista 28, azul 4060. Mantendo o tráfego. Agora. Torre, só confirmando para o azul 4060, a pista está com os últimos 1.200 impraticáveis? Toda extensão, pode livrar na cabeceira oposta, tem livre pouso 240 com 14 nós. Certo, pode livrar na oposta então, obrigado. Patrão, aquilo que vai ter a controle? Tem estimado de pouso, Siri? Gente, no 525 em Siri, obrigado. Salvador, já puxou a autorização do TAN 9354? Sim, TAN 9354, autorizado Brasília, nível 360, pela EPZULU 117. Saída Gole e transição, o fito decola da 28, mantém proa até 3 mil pés. Após curva esquerda, controle 119, décima 8, transponda 5470. 360 Brasília, na Peugeot 17, gole o fito 3 mil após a esquerda, controle 198, transponda 5470. 9354, correto, reporte para puxa acionamento. Reporte para puxa acionamento, da 9354. Azul 4060, seu solo aos 08, Olivrar na cabeceira oposta, chame solo em 1219 para instruções de táxi. Olivrar na oposta, vai chamar o solo, 219, Azul 4060. Tenente. Salvador Azul 4060, livrou-se, escuta. Azul 4060, autorizado táxi Alfa Juliette, gate 09. Alfa e Juliette, gate 09, Azul 4060. Autorizado sinal ILS em forma estabilizada. 32 não é. Taxi 3895 com 59 a bordo, 4 horas e 15, alterna velhão. 3895, autorizado táxi via Índia Alpha. No ponto de espera da Golf Chimaratoi, 118, decimal 3, QNH 1013. Índia Alfa 183, 1013, tá? 3895. Patango Kilo Quebec Serra, 44 milhas sudoeste de Salvador. Serviço radar terminado, chame Recife 1288, aperta 3325. No pátio. Sim, informação? É o 460, acabamos de passar por cima de um saco plástico. Tá bem aqui na onde acabamos de passar. Sim, deixa eu abrir essa informação aqui. Através da posição 08. Salvador, muito boa tarde, o TAN 3216, estabilizado na ILS Lula. 3216, bom dia, cheque trem pouso livre na 28, 240, 14, nós, TAN 3216. Ok, trem bastante travado, livre pouso na pista 2832 no meio. Afirmativo. Espera 2-8, pronto 2-8-9-5, ali mantém cabeceira 2-8. Mantém 2-8, tá 3-8-9-5. 3-2 no meio da TAM, solo zona 4, libera a esquerda, chame solo 1-2-9 para o táxi. 2-9, obrigado, só tem formação, rajada forte de través na final. De través na final, né? Ok, nós estamos com superfície 240 com 12, variando até 16. E pelo jeito vai ser o dia todo assim. É, chegou a 15 de través. Obrigado. TAM 3895 está autorizada a decolagem da cabeceira 28-230 com uma dúzia, variando até 16 nós. TAM 3895, está sem dimensões. Recife, TAM 32, 1 no 6. TAM 32, 1 no 6, autorizado táxi via Alfa e Juliette, gate 05. Para o táxi, Alfa Juliette 05, 32, 1 no 6. Para o táxi, TAM 930, quase com total de 56 a bordo, está com 4 e 10 de autonomia, alterna com ficha. TAM 934, autorizado táxi via Pátio, Kilo, Alfa e Golf. Ponto de parada Golf, chame Torre 1 no 8, decimal 3. QNH 10 no 3. Afirmativo, Pátio, Kilo, Alfa, Golf, 183, ponto de espera. TAM 9354. TAM 32 no 6, o senhor irá aguardar através com a Juliette. 32-16, autorizado táxi até Juliette, aguarde para ingresso no pátio principal. Ok, Juliette, a gente aguarda para ingressar. 95 decola o Zuno 6, chame o controle em 198, boa tarde. 198, boa tarde, senhor. Controle, boa tarde, eu sou 3895. 3895, contato radar, subão nível 340, saída Goleval. Na Goleval, a partida presente, eu sou 3895. Na 3296, após passagem do Airbus da companhia para o pátio 3, autorizado ingresso, 805. Ok, após a passagem do companheiro da empresa, 0532-96. A gente confirmando a instrução, pátio Kilo, Alfa e Golf, para o TAN 9354. Chamo TAN 934, pátio 3, Kilo, Alfa e Golf. Afirmativo, gente, muito obrigado. Obrigado ao colega da empresa. Bom dia. Até mais, obrigado, bom voo. Doutor TAN 3834, boa tarde. Informação Tango, cruzo 200-50. TAN 3895, está restrito ao nível 300. Confirmando 300, nível restrito por 3895. Afirmo. TAN 3834, sendo identificação, chegada a cara e desse manter nível 040. 040-3834. Quando o limite da restrição, solicita ascensão nível 380, como final, TAN 3895. Gente, 3895, aguarde coordenação com o Centro Recife. Gente, aguarda, TAN 3895. TAN 3895, está autorizado o nível 380, porém no momento o senhor continua com a restrição de 300, 3895. Entendi, então quando liberado da restrição de 300, está autorizado em rota o nível 380, 3895 da TAN. Torre, muito boa tarde, é o TAN 9354, ponte espera pronta. TAN 9354, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar. Pista 28, vento de 230, uma dúzia nós. Seu ativo, livre alinhamento e decolagem, TAN 9354. Então 3895, chame Recife, 1288, alterno 3325. Sente chama 288, secundária 3325, tá 3895. DZ34, forma indicada. 270 nós. Gente, primeiro para aproximação, se puder manter até mais próximo. Gente, vai manter. Depois do nível 100 vai reduzir para 250. Gente. Seu 9354 decolou os 23, chame controle em 119.8, um bom dia. 19.8, bom dia. Delta 9354. 9354, contato radar, sessão nível 360, saída Gole, transição fixa. Sim, Matheus, pode já voar Gole, dá presente? Eu tenho o PC da saída, 9354. Ah, foi solicitado manter a proa até 3.000 pés, então tá mantendo a proa. O 9354. Afirmativo, mantém pro até 3.000 após gole. Da 9354. Vai manter a proa de decolagem e após 3.000 pés vai voar gole. O 9354. Controle Salvador, bom dia, 1754, ciente da Tango, atingindo 1150. 1754, identificação, chegada a CARI, desse mantém nível 050, reduza para 250 nós. 050, reduzindo para 250 nós, 754. Dan 3834, autorizado 2000 pés via CARI, ajuste 1012. 2000, 10, 12, 3834. Dona 754, autorizado nível 040. 040 para 74. Gol no 74, desse mantenha 040, redução para 220 nós, gol no 754. 220, desse no 040, 74. Então 9354, chame Recife 288, alterno 3325. 288-2385. Controle. Tá bom, 954? 9354. Sete cinco quatro, autorizado 3.000 pés, ajuste no 012. 3.000 pés, 1.0 no 2, no ajuste, 754. Controle Salvador, bom dia, azul 4082. 4082, aciona identificação. Chegada a CARI, desça e mantém nível 040. 040 na CARI, 4082. Salvador, bom dia, web 6741 no CINT da Uniforme, salção nível 340 para Guarulhos. T340, agora de coordenação. Guardando. Força aérea 2808, 10 milhas nordeste da posição coral, serviço radar terminado, controle Léus 120 decimal 1. 201 na grama. Azul 4082, informe indicada. 290. Sente, condições de manter até mais próximo da posição CARI? Afirmo. Mantenha a velocidade. Mantenha. 3834, atualizado sinal ILS, informe estabilizado. Portará 3834.